venga con dientes que sea de fe. Estamos aqui em mais uma Zona Sério? Oh, eu sou o Joel Suki e sai do meio! É o que eu mais escuto aqui no trânsito, mas é que... O cara gritando, né, contigo, você... Já falaram isso aí comigo aí, mas... Aqui é o Vitor Ferrolho, e quanto mais buzinar, mais eu demoro. Caralho, isso aí é conversa de barbeiro, viu? O Vitor é um escroto, tanto. Não, né, mas eu faço aí de propósito. É, porra. Aqui é o Jota, e eu já vi Lírios em 106. Como é? Naquele dia que a gente foi fazer a apresentação lá no dia da toalha, cara, tinha um maluco todo engravatado com um ramo de lírios, cara, gigante, no meio da zero sem lotada, cara. É. Aí tu disse que não tava fácil pra ninguém, né, com ele. Maluco, eu olhei, eu senti pena do cara, velho, pena, né? Mas o lugar tu não cedeu, né, pra ele, deixa. Aí, eu tinha sentado, tinha dado lugar pra ele. Fiquei com... É sério, velho. Eu me tiro. Assim, eu sou o Neto Maru e a minha habilitação está vencida. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre trânsito, né, cara? Viagens e tudo mais, né? E as maluquices que acontecem no trânsito. Então vamos lá, e-mail. E-mails e sai do meio, né? Atropelando todo mundo. Correio. E vamos para mais uma semana de meios do Azila Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, né, dos semanais. A gente sempre inicia dizendo, né, que o pessoal tem que acompanhar o Azileitor no Facebook, né, também no facebook.com/Azileitor. Tá, a gente tá postando muita coisa, a galera sentiu a diferença zona foda, né, aí. Sim, porque tudo que sai no site, né, a gente publica também um linkzinho lá no Facebook, é um pouco mais rápido, né, pra alguns, tá acompanhando as coisas que saem, e hoje em dia todo mundo fica direto no Facebook, né, cara? Não tem como não acompanhar lá a gente. Pois é. E o Twitter também, né, cara? @Azileitor lá. Siga a gente lá no Twitter. E o mais importante de tudo, acessem o site, né? O azileitor.com.br. Isso aí, não deixa acessar, porque às vezes o cara pega o áudio, sei lá, no trabalho, né? Em algum local. Ou você tá ouvindo isso aí no seu ambiente de trabalho, né? Seu chefe lhe obrigou a ouvir, você não sabe de onde é que vem. Acesse aí azileitor.com.br, né? Pois é, cara. E o mais importante de tudo, comprar pelos links do Submarino, né, cara? Olha aí. Submarinozão que tá com as promoções zonas fodas, né? De livros e tal. Submarino vende tudo, né, cara? Inclusive com... Se você for parar pra pesquisar, com preços bem mais baratos do que o mercado tradicional, né? É, mas esses bichos tava com a promoção do filme do 007, mano. É doido, cara. Altamente barato. Se o cara for ver assim, são o quê? 23, 24 filmes. Por aí. E tava a preço de 5, 6 reais cada DVD ali. É doido, foda. É, cara, a Submarino não é porque ela é parceira da gente, não. Mas eu compro muita coisa de lá por causa disso. Porque às vezes você vai dar uma pesquisada e tal. Até eletrodoméstico mesmo. É equipamento pra o lar. Lá sempre é, vamos dizer, o preço eu acho mais em conta. Exatamente, cara. É foda. Foda mesmo, submarinozão. Então tá aí, você acessa lá azileitor.com.br, clica no link da Submarino e compra seus produtos, né? É exatamente, cara. Vai lá, Jota, faz aí propaganda do blog, do livro que tu editou. Pois é, pessoal, eu tô aqui pra divulgar o livro de uma amiga minha, ela é uma escritora nova. Ela tá lançando o livro, ela tá procurando editora. E quem quiser dar uma olhada no livro dela, os dois primeiros capítulos estão no blog dela, que no caso seria historiasdacane.blogspot.com.br. Como se escreve o Festival de Cannes, ou como é que é? Ou é Cannes japonês? Cannes japonês. Tem um link aí embaixo, né? Tem um link aí embaixo. Quem quiser dar uma olhada, quem gosta de ler, o livro tá muito bom, eu já li, eu editei alguma parte dele, ajudei com algumas coisas, quem quiser dar uma olhada, tá aí embaixo o link. Show de bola. E o Gabriel Cardoso envia aqui o vídeo do Jeremias. Hoje em dia, olha aí, velho. Olha aí. O cara, mano, tá trabalhando e tudo mais. Eu assisti esse vídeo, mano, quando ele enviou. Será que é verdade, hein, esse vídeo aí? Não sei, né? Eu sei que era um cara que tava no local do trabalho da mãe do Jeremias. E parece que a mãe do Jeremias tem um restaurantezinho self-service ali. Aí ele tá lá ajudando a mãe dele e tal. Deixou essa vida, né, de querer matar vivo ali. De astro de programas policiais, né? Exatamente, olha aí, cara, o Jeremiasão, né? Mas se bem que ele é uma celebridade, se eu visitasse a cidade do Jeremias, eu ia almoçar lá só pra conhecer o cara. É, pior que o cara no vídeo, mano, fica perguntando, ei, mano, cadê, tu matou mil? Aí dentro, o cara trabalhando, o cara meio... Mas tem um link, né, aí pro pessoal conferir o Jeremias reabilitado. Exatamente. Bruno Abraão também envia aqui pra gente um link do programa Patrulha da Cidade. É um programa de rádio do Rio de Janeiro, nos moldes dos bons programas policiais, né, que a gente tem por aí. E o André Farias, ele diz aqui, vocês falaram sobre a história do palhaço que pôs fogo no circo. Pois bem, esse foi o incêndio mais desastroso da história do Brasil, olha aí. Vixe. Caralho, cara. Ele envia aqui o link do YouTube pra matéria do Marcelo Rezende, vixe, mano. Olha aí, eu sabia que era o Marcelo Rezende. Caralho, cara. Tem uns links aqui das matérias, né, da revista de história. É louco, cara, saiu em todo canto, né, na época. É, foi um negócio sério e isso aí fica que não confia em palhaços, né. Exatamente, cara. E o nosso amigo aqui, Alan David, também envia aqui pra gente o link que, segundo ele, é o melhor vídeo do Marcelo Rezende. É, porque o Marcelo Rezende dando uma coçada de saco, né? Tá, isso é as coisas que só o Marcelão faz ao vivo, programa pra todo o Brasil, né? É a putaria porque ele fica querendo disfarçar assim, ele dá aquela coçada e fica olhando pra câmera, vixe, me pegou, não sei o quê. Aí ele fica dizendo, não, minha calça tá caindo e então... Minha calça quase caiu, mas eu segurei aqui. E vamos para as vaziladas. O Rafael Boleiro aqui enviou uma vacilada. Isso eu acho que a gente até tinha notado no programa. Dizendo que o Joel falou que o Marcelo Rezende já tinha trabalhado no Aqui Agora. Que isso? Na realidade, o Marcelo Rezende nunca passou nem perto do programa. Exato, cara. Não sei de onde que eu tirei que o Marcelo Rezende trabalhou no Aqui Agora. Eu também achei estranho, porque na minha visão esse bicho também nunca tinha trabalhado. Não, mas tá aí, né? Mais um pro placar. Exato. Exatamente. O primeiro e-mail aqui do João Lucas, 14 anos, consecutivamente escravo estudantil, né? Já tinha enviado e-mails anteriormente, né? Olá de novo, pessoal da Asileitor. Quero falar que achei muito massa a AsilaCast 111. E queria lhe falar quando fui assaltado pela primeira vez. Eita, vale. Olha aí, é bom. Cara, compartilhar essas histórias são boas. Estava eu e o George, o Silvio Santos, indo de tarde pagar a escola. Vixe Maria. Cada um com uns 300 contos no bolso. Ah, isso? Lembrando que nós moramos no Conjunto Ceará. Vixe, vixe, meu irmão, aí... Tá, porra. Agora vai, viu, ué? 3 horas da tarde, a gente tava passando na frente da escola pública, só os doidos estudando lá e tal. Aí chega um cara com a voz fininha de bike e falou: ei, mano, passa lá aí, mano. Cara com a voz toda fininha, né, e tal. Eu disse... Eita, que... o job de voz é esse? Eu disse que não tinha, mas só que tinha... Só que eu tinha um MP3 das antigas. O cara não mostrou, né? Eu estaria isso aqui. Claro que não, a hora... Aí o malaca perguntou... E esses fones? Aí eu pensei, puta merda, vou perder meu MP3. Aí disse, não, é só meu MP3, puta que pariu, né? Aí o cara foi ingênuo até demais. Aí ele já com mais medo de mim do que eu dele, tá certo. É porque o cara tem a voz fina, né, meu? O cara que tem a voz muito fina, assim, não intimida muita corra, não, né? Pois é. Aí ele disse, pois pega o B, pega o B. E aí, meu amigo, começamos a rir, pensando, bicho otário, perdeu 600 conto. Eles tiraram onda com ladrão, garotão. E aí, daquele dia em diante, aquele lugar pra nós é o cheiro do queijo, olha aí, ó. Se bem que, na verdade, não foi o primeiro assalto dele, não, né? Foi a primeira vez que ele ia roubando um cara, né? Pois é, né, mano? Se o cara da voz fina demora mais um tempinho, ele, ei, mancha essa bike aí, mano. Queria pedir um cast com o irreverente Lulu. O cara nunca participou, mas é irreverente, né? Não, o Lulu. Tem várias horas de material extra das participações do Lulu, né? Que nunca vão ao ar. Pois é, né? A gente podia publicar, né, as participações extra do Lulu. Inclusive tem um videoclipe dele, né? Dançando reggae. Exatamente, procurei no YouTube. Podia também mandar como material extra. O próximo aqui é do Thiago Boscariol. Acho que é isso, aí. Boscariol. Estudante de psicologia de Itu, São Paulo. Itu, fala, né, cara? A cidade onde tudo é gigante. Né? Onde tudo é gigante. Fala, pessoal do Asila. Ouço vocês faz um tempo e, como bom asilado, estava seguindo a corrente de indicar o Asila para 7 amigos. E eis que me acontece algo curioso. Digi. Eu vivo com alguns Asila Cast no meu celular que ouço durante o dia. Na faculdade, na academia, hábito que readquiri após ouvir o cast sobre fisiculturismo. Olha aí, velho. Asila mudando vida. Se você também tá um gordão sedentário do caralho, né? Ouço o Asila Cast aí sobre fisiculturismo. O bicho se emocionou com a história dos Cheetos, né? Pois é, tem a história da origem dos Cheetos, né? Nesse cast aí de fisiculturismo. Se você ainda não conhece, confira lá. Pois bem. E quase sempre quando estou no carro. E numa dessas idas e vindas, estava eu ouvindo o podcast do senhor Pinóquio 2 quando tive que parar num posto para abastecer e calibrar o pneu. Deixei o programazão lá rolando no rádio. E bem na parte da história da Graúna bombada. Que voou com gaiola e tudo. Essa história aí é escrota demais, até doido. A história da Graúna bombada é boa. O frentista se virou pra mim num sotaque cearense e me perguntou: o que é que você tá ouvindo aí, macho? Aí eu respondi, né? Rapaz, é um programa aí que eu baixo na internet. Aí o frentista perguntou, vixe, meu irmão, e que história é essa aí da Graúna que voou com gaiola e tudo? Vixe, será que o cara conhece, irmão, frango? Pois é, olha aí, irmão. O pessoal tudo pensando que o frango era um mentiroso, né? Olha aí. É, eu tentei mais ou menos explicar pra ele e passei o endereço para que ele, no verso do recibo do cartão, e fui embora. Olha aí, passou o endereço do Asila pro frentista, né? Esses dias voltei no mesmo posto e falei com o mesmo frentista que me atendeu. E aí, meu brother, lembra de mim e tal? Ele falou que ouviu o cast e deu muita risada e que vai continuar baixando. Olha aí, né, mano. Exemplozão excepcional, né, mano? Pois é, né, cara? Pô, e o frentista aí tem que liberar uns descontinhos aí pro nosso amigo Thiago, né? Pois é, mas tem que dar uma bombada a mais, né? Aí, esse, então. É isso aí. É. Todos vocês que estão ouvindo a gente que são frentistas, né? Espalhem aí pra categoria também, né? É, cara, pro sindicato, né, dos frentistas. Será que tem sindicato de frentistas, hein? Tem, mano. Tem? Olha aí, mano. Inclusive nos piqueniques da empresa, né? Leva o programa pra galera lá ouvir e tal. Exato, isso é importante, mano. Isso aí é importante. É. Espalhar a palavra, né, do Asila. Exatamente. Próximo aqui é do Leandro da Paz Santos. Fala, bando de mama, não é? Fala, bando de mama na égua. O cast de programas policiais estava rochedo. Rochedo é uma gíria que eu não escuto há muito tempo, né, velho? Rochedo, a última vez que eu escutei foi com um senhor de 50 anos que trabalhava comigo, mas beleza. Programa que me marca é quando não acontece nada e os pobres dos repórteres ficam tentando fazer qualquer matéria render. Nunca vou esquecer de uma repórter muito gata que estava visitando a rua que o esgoto estava vazando e sem tampa. Estourado no dicionário cearense. A coitada pegou um pedaço de pau no meio da rua, colocou lá no esgoto para medir a profundidade em câmera lenta e com música dramática. Caraca. A mulher botando o pau lá do buraco. Você sabe que esse negócio de música influencia que você é uma porra telespectador, né, mano? O cara... Pois é. É como ele disse, mano, nada mais do que uma senhora da terceira idade enfiando um pau no buraco. Mas devido à música tensa, né, o cara fica apreensivo, né? É, mas será que apareceu um jacaré? O cara assim... Uhum. Ela puxa um pedaço de pau fazendo a cara de desgosto. Deve ter ganho o prêmio Pulitzer. Pulitzer. E aí, o cara... É pra você ver, né, mano? Não tá fácil pra ninguém, né? Os repórteres aí. O próximo aqui é do Eric Lima, de Fortaleza. Oi, aí. Pois bem, ainda estou na maratona dos casts antigos e rindo demais. No cast 52, que era dos sonhos. Olha aí. Cast famosaço, né, mano? Dos sonhos. Na verdade, o dos sonhos não é muito engraçado, né? Mais tenebroso, mas beleza. Se o cara riu, é o que tá valendo. Pois é, né? Ontem foi o dia dos namorados e por isso sonhei. Talvez vocês não leiam isso no ar, mas lá vai. A gente lê porque vale a pena constranger o pessoal, né? Exatamente. Sempre tive a mania de querer dominar os meus sonhos e às vezes até consigo. Sonhei que estava na cama com a MC Anitta das Poderosas. O cara, bicho. Tá certo, só no sonho dele mesmo. Cara, ver como é que tá a situação, né? Mas o cara hoje em dia, pra poder chegar mais próximo dessa situação, o cara tem que dominar os sonhos, né, mano? E não é, mano. Estilo Inception, né? Ali, o cara. Caramba, pô, ele tava lá com a MC Anitta e tal. Ela é muito gostosa. Quem não sabe, tem a foto dela no Facebook, né? Eu sabia que era o sonho porque ela, do jeito nenhum, estaria comigo. É, né? É, beleza. Olha só a sacada. Eu sabia que se eu fosse com ela, ela ia acordar. Claro, né, cara? É, né? Porque sonho de pobre acaba logo. Então fiquei só pegando na bunda dela e tudo mais. Enfim, me contentei, né? Caralho, mano. Aí depois de acordar, o cara acorda todo melado, né? Então. Que porra é essa, mano? Putaria. Próximo bebê aqui é do Barão Ferreira, 23 anos, Fortaleza, Ceará. E eu já tive um dia de tizio, vigi. Aí sim. O cara tentou fugir do presídio. Esse bicho já tentou fazer uma rifa quando ele não tinha premiação, né? É, pois é. Tem um motivo pro Datena estar mais comportado hoje em dia. Você se lembra do caso da menina Eloá? Aquela que foi sequestrada pelo namorado e tal, do apartamento, 3 dias. Me lembro. Esse caso meio que queimou o filme do Datena. Ah, mano, lembra disso aí, mano. Essa parada aí, por causa da super exposição do caso. Ele ficava apresentando o programa, instigando o sequestrado a participar com as paradas do tipo: se você estiver vendo esse programa, pisca a luz do apartamento. E ele ficava fazendo essas paradas, mano. Essa taria do cara ficar participando ali do programa e tal. Você... Olha aí, foi mesmo. Foi, mano. Eu lembro disso aí, mano. Não sei como, mas a polícia disse que isso atrapalhou a atuação dela. Lembrando que deu mó merda nesse caso aí. A Eloá morreu, a amiga dela também. Esse aí teve um finalzão trágico. E o Meliante saiu ileso. Depois dessa, o Datena ficou mais comedido, olha aí. Eu me lembro que tinha um tempo desse que tinha uma parada. Agora eu não sei se era no programa do Datena ou era do Leão. Que ele filmava uns prédios, se lembra, tu? Ah, não, sim, se alguém desse prédio estiver assistindo, pisca a luz, não sei o que. Ai, todo mundo pisca. Eu acho que era do Leão mesmo ali, mano. Acho que só o Leão mesmo deve fazer essas putarias aí. Inclusive, se você tá ouvindo o podcast agora na sua residência, pisque a luz do seu quarto, né? Pisque a luz, né? E quem sabe a gente não tá filmando, né? Você entra no próximo programa. Exatamente. Pra finalizar, fica aí o link do Alborguete comentando o filme 300, olha aí. Tem um link aí embaixo, né? Bom, o próximo e-mail aqui é do Levi C. Sei lá o que é o sobrenome. Sim. Deve ser Levi Cavalcante. Estudante, 16 anos, Fortaleza, Ceará. E aí, galera brasileira, apesar de acompanhar o cast há um bom tempo, por sugestão do Easy Nobre, variar, né? Esse é o primeiro e-mail que eu mando. 10 e 9, aí, né, cara? Sempre atuante aí no Asila. Pois é, sempre trazendo novos ouvintes. Exato. Pois bem, no cast 109, História de Colégio 3, A Vingança, né? Vocês dizem que é estranho encontrar professores fora da escola. Mas eu já me encontrei numa situação que não foi das melhores. Olha aí. Fui pra uma festa no centro de eventos no começo do ano e vi dois dos meus professores de química do colégio. Um deles dançando forró e o outro completamente pelado e dizendo que amava eu e os meus amigos. Ixi, meu irmão, aí é... aí é uma parada zona escrota, viu? É uma parada zona comprometedora pra caramba. Eu sou chegando, ah, eu te amo. Aí dentro, aquele amor de bêbado, né? É, eu tenho uns amigos que é desse jeito mesmo. Quando o cara bebe, aí fica numa brodagem toda. É, né? Inclusive, esse que tava meio alterado é conhecido como seu maior pegadorzão e já pegou até a aluna do colégio. Isso, cara. Isso aí é escrotão, né, mano? Os caras ali. Se bem, mas que é uma parada escrota mesmo. Porque esses colégios aí, as meninas de hoje em dia, mano, são tudo umas cavalas, velho. É um negócio escrotão mesmo, velho. Eu não sei porque faz muitos anos que eu não ando em instituições do ensino médio. Agora eu acompanho no Facebook. Tem uns memes que os caras botam essas paradas, né? Umas fotos aí, o quadrozinho de baixo, o cara, vixe, meu irmão, como assim 14 anos, né? Pois é, né? Escrotização, isso aí, é doido. Direitinho, agora o negócio, cara, o sinal tá aqui, vermelho. O negócio é os gatos que te perseguem, né? No meio da rua e tal. O sinal aqui vermelho, na hora que fica verde, bastou ficar verde, mancha. Aí o cara já fica buzinando, mancha, às vezes é de propósito. Mas meu pai, mancha, teve uma vez, eu tava do lado dele, né, como passageiro, e meu pai tava dirigindo, parou o carro, ligou o pisca-alerta, botou o braço assim pra fora do carro, como quem diz, morreu o carro, deu pau e tal. Aí o cara pegou, mancha, Aí o cara, meu pai parou, macho, esse filho de rapariga não vai parar de buzinar. Aí parou. Aí o cara pegou, deu a ré e saiu. Aí esculhambou, gritou, não sei o que. Meu pai pegou, ligou o carro e saiu. Pensei que tem direito que o pai tinha puxado a arma, ó. Não, quando foi mais lá na frente, meu pai ultrapassou o cara e começou a rir, ó, mano. Macho, eu ri demais, viu? Mano, no trânsito da cidade, eu acho que você é uma tarefa muito grande, ó, mano. Os caras que aperreado e tal, não sei o que e tal. É. Aí o cara farra mó tarefa, igual o amigo aí do Vitor, fez. Pai dele. O cara ganha um carro na frente, mano. Aí chega mais um pouquinho lá na frente, a porra do sinal tá fechado. É, mas agora, isso aí agora é tem foda. Uma coisa é você tá dirigindo aqui, beleza, tranquilo, e parar no sinal e tudo. Outra coisa também é você. É porque eu também já tive na situação de ser o carro atrás, né? Eu já vi, macho, mulher que fica se maquiando, velho. Aí quer dizer isso. Que tu pode passar o dia lá frescando e a mulher não pode se maquiar. Não, peraí. Uma coisa é assim que o sinal abrir, o cara ia ficar buzinando do pé do ouvido do cidadão. Outra coisa é a mulher ficar se maquiando, aí o cara dá uma buzinadinha e tudo, aí a mulher vai, engata a marcha primeiro, aí pronto. É racismo, viu, bicho? Racismo e mulher é raça, mano. O pessoal achou que o desenho do Corrida Maluca era de verdade, cara. É porque a moda fica... Mas não tem, não? O quê? Dirige ali pra banda da Aldeota pra tu ver, mano. Aí, a moda já fica dirigindo. É muito mulher nunca vi elas mateando. Eu vi elas serem lentas, vamos chamar de lesadas, né? Lentas por essência, mas nunca se maquiando, viu, cara? Então... Tem muita mulher que se maquia no trânsito mesmo. Que às vezes tá atrasado, é doido, não tem? Retrovisor ali do meio, uso do lado do meio ali é penteadeira, mano. Penteadeira? Depois eu que sou machista do cast, né? Tem que ser com raiva, que eu falo besteira, tá aí o Vitor. Pega aí no pé do Vitor, né, cara? Agora tu percebe que nitidamente o Ferrolho aí passou uns tempos no Texas mesmo, né, mano? É mesmo. Deixa aí, tá... Não, mas aqui o trânsito é filé, viu, velho? Tá aí o negócio aqui que eu dei valor, aqui... Também, é aquele... né, qualquer coisa, os caras puxam logo andou. Não, mano, legal não, que não, o trânsito do Texas é organizado, porque todo mundo aí anda armado, mano. O cara começa uma discussão, que é risco de vida direto, mano. Não, eu falo trânsito geral. Tá vendo a imagem que eles têm do país onde tu tá? O nego, não, deu merda, qualquer coisinha começa um tiroteio, né, cara? Pois é. Eu falo questão de trânsito em geral, velho. Aqui é o seguinte, mano, tem placa de pare, tem aquela placazinha de pare na esquina e tal, no cruzamento. Macho, pode não ter nenhum carro, velho. Pode ter nada. O cara tem que fazer a parada completa. E todas as vezes, macho, que eu tava dirigindo, ou então que eu tava com algum colega, todo mundo faz. Peraí, mas tu dirigiu aí nos Estados Unidos? Dirigi, pô. Tu tem tá de imigrante legal, aí. Mano. Tu tá se arriscando assim? O resto. Imigrante legal. E outra coisa, velho. A autoestrada aqui é perfeito, velho. Perfeito. Ô Vico, mas aí você pode dirigir, como é que tu dirige sem carteira, foi? Não, eu tenho carteira, pô. O bicho não entendeu o passaporte, mano. carteira. É doido. E a carteira do Brasil, ela vale aqui por 3 meses, quando você chega. É, não, é mesmo? E tem também um negócio que você faz no próprio Detran do Brasil, que é a carteira de motorista internacional, que vale por 1 ano. Só é que... a chamada brodagem, né? Só que é R$180, mancho. Se você já tiver a carteira, você paga R$180 e vale por 1 ano a carteira. Olha aí, pra o quê? Agora, é sim, não, carteira de... R$180 e varra o quê com a carteira? Pode dirigir, vale por 1 ano. Pode dirigir em todos os países do mundo, menos nos países onde o volante é no lado direito. Ou seja, você só pode dirigir aqui e no NA, né, cara? No resto do mundo, não. Bom, em inglesa não pode, né? Só não pode lá na Inglaterra e em outros países que dirigir. O resto na China, no Japão, no... Na China, no lado direito? São poucos os casos. China, Japão, na Coreia... Pagar esses 180 conto que era pra dirigir. Tu vai andar de bicicleta, mano. Uma coisa que um amigo meu falou, mas que eu acho que é verdade. Tu é acha? Que, só tu acha. A cara dele, né? Que aí também é putaria. É porque, mano, eu tenho certeza, mano. Ele também disse isso aí. Porque o trânsito, quando o sinal fica vermelho, tem uma galera que já fica com a mão no, na buzina já. É. Preparado. É. Quando o sinal fica verde, já começa. Já começa a buzinando. Bora, meu irmão. O cara, diabo é esse, mano? Não andou ainda não, mano. Deixa eu engatar aqui a marcha, porra. Ei, mano, mas vocês estão se autopromovendo como maltoristas, viu, mano? Ah, mas não, porque... Nada disso. É foda, mano. Porque essa parada do cara, sei lá, mano. A gente tá fazendo aqui um protesto contra a galera que... Os caras da buzina, né? Adola a buzina, é. É porque não, o cara acha que tá vermelho lá. Aí fica verde, pronto, ela tá começando a andar já. É bem isso, aí. Sabe por que é o certo, Joel? É. Porque tem um delay... Na gasolina. Não, é porque tem um delay entre um sinal e outro. Então, se tu, tipo delay, assim... Delay, ó, tá certo, que o cara que tá buzinando. Não, tá preocupado, preste atenção. É. Tem tipo, durante 1 ou 2 segundos, os 2 sinais ficam vermelhos. Vocês já notaram isso, tá entendendo? Tem, mano. Então, quando esses 2 sinais já estão vermelhos, já é pra você tá pronto pra sair, entendeu? Porque é sinal que o seu já vai ficar verde. É, não, isso aí, sabe o que é? Depende da rua. E outra coisa, isso aí é só uma questão de mais estrutura na questão de urbanismo e esse negócio de tráfego. Esse negócio aí. Sabe por quê? Eu fui pra Recife. Ixi. Eu fui tirar o visto em Recife, lá no consulado. Eu ouvi dizer que é perigoso passado. Lá, hein? Não, aí agora eu vou te dizer. Tem uma avenida que ela liga Jaboatão dos Guararapes até depois de Recife, se eu não me engano, já perto de Olinda já. Não sei muito bem, não. É. Eu sei que os semáforos são sincronizados. Você tá dirigindo aqui, se você manter a velocidade de 60 km por hora, você percorre toda a orla de Recife sem parar num sinal vermelho. É impressionante. Todos os semáforos... Eu não sou bom de matemática, não, mas acho que tem que ter um cálculo aí, mas pra isso ser possível. Não, exatamente. Tem que ter um cálculo, tem que ter Os semáforos são sincronizados. sincronizados. Você tá aqui, o semáforo tá vermelho, na hora que abre, o próximo já ir com a sequência. Se você manter a velocidade, ele já vai abrir, aí o próximo já abre. A velocidade, você vai bater na Bahia, é? Não, porra. É de aí, não, é só na hora de Recife, velho. Ah. Não é Pernambuco todinho, não. Eu sei que é muito massa, velho. É muito massa. É muito fluido o trânsito. Em Fortaleza, isso não acontece, né? Só por questão disso que tu falou, não. É porque assim. A estrutura, velho. Pra você. Não é só a estrutura, cara. Porque, tipo assim, ó. É, vamos supor que tem um sinal X que tem um tráfego X. Se tu bota um tempo gigante pra esse sinal, não faz nem. Não tem nem motivo, entendeu? Pra tu fazer isso. Uhum. Ah, então o que que eles fazem? Tipo assim, ó. Sinal que tem pouco movimento, o tempo de duração do sinal é pequeno, entendeu? Sinal que tem muito, o tempo é maior. Não, eu sei, eu tô entendendo. Isso é no olhômetro, né? O fiscal chega lá, rapaz, sinal aqui. Só que aí o que acontece? O cara olha aqui e o cara fala 40 segundos, ao do lado dele, não, 35, o cara é 35. Mas aí o que acontece? Você tá aqui num semáforo, aí você converge aqui pra uma rua, o semáforo... Converge, ó, tu aí, cheio de... O cara é todo cheio de gírias da MC, né? É melhor que o meu. É, eu fui convidado pra participar do podcast aqui falando de trânsito. Não, tá. Aqui é municipal. Ah, o cara chega ali e droga. Seria o certo. Na minha opinião, seria o certo. Chega ali e droga. O cara tá aqui no semáforo, chega ali nas quebradas, droga ali à direita. É a linguagem técnica. O semáforo acabou de ficar verde. Na hora que o cara dobra, o cara, por exemplo, na Jovita Feitosa zona ali, o cara chega numa daquelas ruas que são perpendiculares, o cara dobra e já tá em outro semáforo, já para de novo. Não tem sincronia, não, velho. Instalaram. Isso é verdade, viu, mano? Eu instalaram uma porra de um sinal ali na vizinha casa do Manel, na esquina. Na José Cândido ali. Na José Cândido. Aí. Botaram sinal em todo canto, viu? Hã? Porque aqui perto também colocaram um faz nem uma semana. Aí botaram na esquina, mano. Aí é a putaria, porque o cara tá no sinal do posto. Aí o sinal. Isso, na hora que o cara dobra a esquerda, já tem outro semáforo. Tem outro sinal vermelho já. Esperando água, mano. Virei aqui. Já tem outro vermelho aqui. Puta, cara, espera meia hora. O cara atrás de ti buzinando, né? Espera meia hora no semáforo. Aí anda 500 metros, já tá em outro. E é uma bosta, mano. Porque é aquela viradinha ali da esquina da casa do Manel. Quando o cara vira, a fila do carro já tá grande, né, lá na frente, e aí o cara para no meio do cruzamento, assim, o cara, égua, mano, já é isso, mano, e a galera fica querendo passar e tranca tudo, o trânsito todinho, aí é foda demais, mano, quando o cara tranca. Aí sim, viu, o cara trancar cruzamento também é tensa. Eu já tranquei uma avenida todinha. Destrancou a BR, foi tu. Parou na rotatória e enviesado. A putaria, velho. Eu tinha parado, mano, sendo que eu parei na faixa de pedestre. Aí na hora que. Aí passou um pedestre, deu uma porrada no capô e uma faixa. É foda, né, velho? Mas aí eu fiquei com dúvida, velho. Porque assim, eu tava andando. Aí até quando tava perto da faixa, tava vermelho. Quando eu cheguei perto da faixa. Sacanagem, né? O sinal ficou amarelo. Aí eu, puta merda! Aí fiquei na dúvida se eu parava ou se eu avançava, né, de uma vez. Aí eu resolvi parar, né? Pensei, vixe, vou parar aqui. Aí pelo sim, pelo não, né? Aí parei lá na frente ali. Aí quando eu paro um pouco mais à frente da faixa, né? Assim, meu carro com metade na frente, metade na avenida. Aí passou uma... O Manel tava do teu lado nessa hora aí, não? Tava. Deve ter feito uma porrada de piada, não foi não? Que isso aí... Passou a porra de um taxista, mas ficou boa, meu irmão, não sei o quê. Aí os comentários de taxista é massa, viu? Não, mas taxista também, macho. Agora, ô nojo, macho, que eu tenho. É de taxista e motorista de Topic. Mas tu sabe qual é a teoria sobre o taxista, né? É. Que não, a teoria, não, pelo menos a que eu conheço, é que é o seguinte, os taxistas, eles... Como é que você aprende a dirigir? Tendo experiência dirigindo. Como os taxistas passam o dia parado no ponto, eles não sabem dirigir porque eles não dirigem. Tá entendendo? Não, mas não é por aí assim, não. Eu tô entendendo o que tá dizendo, mas o cara, mas é pra ser... O cara é motorista profissional, não, pior que o Vitor levou na seriedade. Não, mas é bem assim, não. O cara é pra ser motorista profissional, mano. Faz altas barbeiragens, eu fico indignado demais, velho. Tá aí uma coisa que me tira do sério, velho. E o pior de tudo, macho, é que aqueles batinga, mano, é uma... Tem razão, é uma... né? Quer ter razão. Não, eles têm razão em tudo. O cara já tá imparcial, tu viu aí, né? Mas esses batinga... aí que o Vitor. Não, mano. Esses bichos, mano. Eles. Não, é sempre tem a razão. Tu dirige rápido e só. Agora entra no carro que ele fica cozinhando ali dentro do carro, mas paga pro. Como é o taxímetro lá rodar e tu comer de esmola. É, mano, outra parada que tá, tem foda que também é o taxista com malaquice, né? O cara os taxímetros são batizados. Macho, aí que tá, mano. É que isso que eu tô dizendo. Que se você tem que tratar o taxista como um motorista inexperiente, o cara passa o dia todo sem dirigir. Na hora que ele dirige, tu quer que ele dirija bem, cara? Aí não dá, né? Ah, o cara só faz isso, macho. Ele não vai pro trabalho de carro e nem volta pro trabalho. Ele trabalha dentro do carro. Às vezes o cara pede pro taxista pra ele ir pra avenida e tal. Aí é uma linha reta, né, na cabeça do cara. Mas esse bicho faz uma volta, zona muito louca. Eu não entro em táxi com o taximetro, não, cara. Eu chego pro táxi e falo assim, ó, quanto é pra ir de tal canto a tal canto? Eu não entro em táxi. Eu chego pra ele e falo assim, ó, quanto é pra ir daqui pra outra esquina? Aí ele fala assim, não, tem que botar táxi. Não, pago 10 reais. Quer ir? Não, então eu vou a pé. Eu vou não, cara, eu não. Pô, tu paga o táxi pra ir pra esquina, velho. Tá difícil. Só se for por debaixo da esquina, tem uma galera que faz. Agora, o bom mesmo, velho, é que agora todo celular tem GPS. A maioria desses smartphones tem GPS, né? O Google Maps. Agora o cara não tem mais como engabelar, não. A gente tá ganhando dinheiro, né? Tem patrocínio esse. O quê, mano? Não, o cara pode alterar a rota. Patrocínio da aí. Google, o cara faz questão de dizer o nome do mapa. Olha o Google Maps. A gente vai censurar, mano. Tem um mapa. Tem um Maps. Mas agora pronto. O cara vai pesquisar o mapa na internet, tu vai olhar qual? O do Bing? Não, do Bing não. O do Bing, iPhone, cara, que mostra tudo errado, cara. Maps, né? Bing Maps. Olha, tu tá falando assim, vai que tu usa o Google Maps. Aí o taxista usa o iMaps. Aí vai ver, tá muito só pra tu ter uma ideia, essa história do iMaps já foi tanto fracasso que a Apple liberou. A Apple liberou a Google pra vender o Google Maps pro iPhone na Apple Store. Eu porque sei, não eu tinha. Eu tô falando disso, cara. Não, pô, até o pessoal da Apple. É o que eu tô dizendo. Olha, entendo o que eu tô querendo dizer, Vitor. No teu Google Maps é uma linha reta. No iMaps do motorista tem que fazer uma curva, cara. Tá entendendo? Não, macho. Aí o cara vai levar é pro cheiro do queijo, mano. Por isso que o taxista usou o iMaps, mano. Eu só aconselho que o cara não bata no carro do taxista, mano. E quando o cara bate no carro do taxista, tá mó taria. O taxista quer que o cara pague a diária dele. É mó onda. E é a taria, né? É. Tu já bateu, né? Taxista não, mano. Quando eu vejo um táxi me aproximando, eu fico logo a 40, mano. Tá doido, né? Começa logo a se tremer todinho. É que nem caminhão de lixo, né? Você troca de mão pra não ficar na mesma. Outra coisa que é putaria, mano. Quando o trânsito tá lotado, mano, de carro, a galera fica louca querendo avançar de uma vez, mano. Agora a avenida fica bem vaguinha, não tem ninguém. Aí o cara fica andando a 40, 35. Bichão, é o cara. É. Bem devagarzinho, eu cara, bora, mano, não tem ninguém na tua frente não, pô. Aí do meio, pô. Aí é que surge a velha frase, né? Sai do meio. Nossa, é. Cara, vocês já viram, tem a buzina que você aperta e fala, sai do meio. Cara, essa buzina, cara, tem que voltar no cast, cara. É aquela do Pit Bicho, é? Quando fui tirar a carteira de habilitação, né, e tal. O cara vai tirar a habilitação, né, e tal. Aí na aula de legislação, mas eu me lembro do meu professor dizer isso aí. Não sei o quê. Eu sei que vocês estão aqui, mas vocês vão pegar esse código de trânsito brasileiro, vão ler só aqui, vão rebolar esse bicho no armário e nunca mais vão abrir essa porra. Aí eu imagino, não, mas tu é doido, é? Mas você é um motoristazão profissional, vou ler esse bicho aí regularmente e tal, pra não me esquecer das paradas, negócio de conversão, né? Pois é. Aí, mas foi dito e feito, mas depois que eu tirei a carteira, nunca mais abri a porra desse código. Mas, macho, não é nem questão do código, velho, porque acaba caindo mesmo no dia a dia, você acaba aprendendo. O negócio são aquelas placas que a galera obriga que você saiba, tudo decorado. Nossa, doido, cara, tem umas placas, cara, que mas são vai muito mais, ridículas. Mas vai mais da intuição, tu vê a placa ali e tal. No instinto, tu vê a placa no instinto. Rapaz, o que é que isso tipo, significa? Né, cara? Não, mas tem, mano, tipo, altura do veículo, animal. animais, não, na cara, pista. Não, não, não. Tem placas que são impossíveis, cara... impossíveis de você olhando saber o que é. Sem antes você ter um conhecimento prévio, cara. É impossível. Não, tem placas não é... que são não dá, velho. Não dá. Simplesmente não meu, dá. Meu filho, eu tô dizendo que você tem que saber. Você tem que ter um conhecimento prévio. É pra isso que serve a aula de legislação. O negócio é que a prova, você tem que saber o nome exato da placa. E tem as pegadinhas, né? Tipo. E tu queria que fosse por aproximação. É, tá, eu acho que é assim. Não, pô. Eu tô falando é que depois que você passa na prova de legislação, você pode encostar aquele manual, porque você já tem a noção do que cada placa quer dizer. Não precisa saber o nome de cor, entendeu? Entendeu ou quer que eu desenhe? Desenho seria... Aí é ver um negócio de... Aquele desenhozinho de Doughboy, né? O cara, não, mas pode ser animais na pista, pode ser agricultor. Mas em todo caso, tá de boa. É, pô, tipo, curva sinuosa. O cara aí, o cobra na pista. Cobra na pista. Olha aí, cara, é não, mano. Aí se os caras do Texas pegar, tu com esse negócio de cobra na pista. Porque o cara tem a placazinha, animais na pista, né? É, vocês pô. Vissem uma cobra na pista, o que o cara faria? É, passa logo por cima, velho. É doido, para, eu não passava por cima não, mano, é doido, né? Lombada, zona. A linha da cobra, velho. Cara dirigindo aqui é canibal, lombada. O canibal tem um animal que é sagrado, que é o sapo boi azul. É o o do Joel, sapo, o irmão sagrado é a cobra. Não, porque o bicho tá sabendo de nada, velho. O bicho tá tentando atravessar a rua, o cara vai passar. Mas tu sabe que se fosse a cobra que tivesse dirigindo o carro, ela passava por cima de ti de gás, né? Nossa, cara, uma cobra dirigindo o carro, velho. Não, mano, o negócio é esse, não. O cara lá não tá sabendo de nada, o cara tem pena. Foi por isso, mano. Tu come frango no almoço, o pobre do frango tá lá só ciscando. Não, mas aí ele. É, viu, mano? Tu patrocina esse massacre aí, viu, bicho? Ó, o cara tá sabendo de nada, o cara vai lá, tosse o pescoço. Frango ali na dele, né? Mas morreu por uma causa boa ali, mano, justo. Aí a cobra, macho, é pobre ré. Graça, velho. Lombada, mano. É o quê, mano? Lombada na pista. Uma Joel, coisa. Você ia falar em Silent Hill, né, cara? É aquele negócio que vê qualquer coisa meio da pista, o cara desvia. E pra morrer é bem rasinho, pega, porque ainda bem que eu nunca andei BR, cara. Não, é isso aí que eu ia dizer, mas ainda bem que o João nunca pegou a estrada, mano. Porque esse negócio de qualquer cor na pista, o cara desviar, dá uns acidentes, é uma loucura mesmo. Nunca jogou Silent Hill, não? Aí ele pra provar isso. Manda tá aí atrás buzina. Ó, o doido, véi, buzinando. Tu comprou tua carteira aonde, mano? É, mano, só pra constar, mano, é um dos piores barbeiros que eu já presenciei dirigir, viu, mano? Falando de ti, é, mano. Ah, esse bicho ia subir na ia subir na calçada da pracinha, que tem meio metro de altura. O bicho era o senhor de cantar pneu ali naquela curva do Frangolândia, mano. É verdade. É uma das coisas que eu mais tenho medo ali, mano. É dirigir com o Manel. Tá no... É, também. Né? Cobras na pista, cobras motorista. Não, é do cobras cara, motorista. O cara atropelar animais, mano, sem querer, assim. Nossa, tu vai ficar muito sentido, né? Carrega a tua vida. Claro, o cara mata o cachorrinho. É, mano, porque tu nunca dirigiu na estrada, viu, mano? Porque ei, só mano. O que tu vê é animal morto no meio da... Ei, macho, tu ia... tu é vegetariano, né, macho? Então é isso. Porque é foda, mano. É mesmo. Tô desconfiado. E aqui faz pena, mano, que aqui tem uma... Do jeito que aí no Brasil tem gato, macho, aí em Fortaleza é cheio de gato. Aqui tem uns esquilinhos, macho. Faz pena, às vezes, os esquilinhos. Mas esses bichos é raivoso, é, Vitor? Rapaz, eu não sei não, eu nunca fui mordido não. Disseram assim, mas tu brinca com eles e tal, alisa os bichos, não sei o que. Imagina, alisa os bichos, ó. Não, mas eu já vi, estilo Homer ali. Eu já vi gente, mas que pega aqueles biscoitinhos e tudo. E ele vem comer na mão, velho. Ele pega o biscoitinho na mão e sai correndo. O Vitor tá ali na faculdade, estudando. Aí olha pela janela e vê o esquilo aí. Sai correndo. Com um graveto, né, na mão e tal. About the people going on. coisas que eu ficava com medo da porra, mano, no trânsito. É com essa merda. Quando isso no início, né? Quando o cara tá começando a dirigir ali. Lei seca. É essa putaria, mano, do cara ficar na ladeira zona, mano. É doido, eu tinha um medo da porra demais, mano, de ladeira. Nossa, cara, merda, mano. Depois... Tu nunca foi ali pro Mucuripe, foi porque é a parte baixa da cidade. Ali na beira-mar ali, o cara estacionar ali de lado. Eu, macho, eu já fiz uma baliza na ladeira, mano. Que isso? Aí mente, viu, mano? Puta, ei, que pariu. Ali, o quê? Ali na beira-mar ali, o cara... É, então, uma baliza zona que é mesmo numa ladeira na... mesmo. Aquelas ruazinhas tudinho ali na lateral, macho, é tudo ladeira, mano. É, a vaga que eu achei foi pra fazer baliza. Eu tô ligado onde é essa parada aí. E dessa vez aí que tu deu PT no carro, foi teu pai? Acho, é porque, a merda que o cara fizer, mano, na baliza, o cara bate no carro de trás, mano, tu é doido. Já, velho, tu comprou, foi essa carteira, foi, mano? Não, aquelas aulas, tava... aula à distância, é? Eu tava andando, mano, um Fiatzão 93, mano, ali do meu pai, ali. É o bichozão ali morrendo direto na da lado. Ué, o bicho não sobe a ladeira, mano. Já bem é isso. Porque tu tava com ar-condicionado e o bagageiro cheio, mano, era não? Um Fiat 93 com ar-condicionado? Nego não sabia em que investir mesmo, né, mano? Não sabe. Não, é porque o Neto aí, né? É o que é informado. O feio aí é foda. O gás, o carro perdia a força, né? Eu tava andando direto no gás, mano. É. Ei, Manel, será que sobe essa ladeira aí se botar no gás? Aí ele, rapaz, sei não, ali. O cara testando ali, o carro morrendo. Animal. Tava sem gasolina, era? Tava com gasolina, mano. Mas é álcool, agora. E pra que tu foi subir andar, com gasolina? Pra que tu foi subir com gás, você mano? Você não pode andar no zero gás, ou zero gasolina, não, mas gás. Pois é. Você tem que andar com um pouquinho de gasolina. Nem que seja pouco, nem pouco, mas na reserva, mas tem que andar. Pode andar zero. Era álcool, R$5, né? É álcool, mano, que ele quer dizer, mano, porque ele é doido. Ah, mas é gás que eu tava dizendo. Não, macho, um pouquinho que tem que ter, mano. Um pouquinho que tem que ter, pra ser gás ou gasolina. Não pode ir, ou gás ou gasolina. É, gasolina, macho, é pra álcool, dar edição, macho, pra dar partida no carro e pra uma eventualidade. Pra ligar, né, o carro. É, mano. É, mas mano, é agora, pra ligar vocês falaram aí de gasolina, mano. Vocês são uns bosta. Gasolina tá cara com a porra. É doido, mano. O Joel aí, mano, o bicho é o senhor de andar com a gasolina zona só na fina, mano. Isso. Só no cheiro, é, mano. É só no... Só no cheiro. Não, é só o vapor, é doido, mano. Eu sou um noob, mano, na frente ali do Júnior, mano. É. Não, o cara já acende a luzinha vermelha ali do tanque na reserva, né? O cara já diz, pronto, semana que vem já vou ter que abastecer. É doido, mas às vezes quando com o Joel, mas é só aquela tensão zona, o cara achar o posto, mano. Desde a hora que ele liga o carro até o posto mais próximo, é só a luz piscando direto, né? No carro dá a primeira engasgada, o cara já faz logo o nome do pai, ó. Vai logo o sinal da cruz. É massa que esse bicho às vezes vai pros cantos escroto, aí as ruas andam esquisitas e aí a luz lá piscando. Aí, eita, imagina. Eu prego aqui, pô, já era. Quem fica ali tem um labirintozão muito doido. Como é, mano? Fica ali pra banda do. Depois dali do Benfica, pra quem vai ali pra banda do Montese. O labirintozão. É, macho, o cara se perder no Montese ali, macho. O cara se é achar. Macho, o Montese ali é cruel. É, mano, o Montese ali é tenso, velho. É, o clima do Montese não é muito agradável, não, mesmo. É, Montese, mano, é bem tranquilozinho. Mano. Mas o Montese agora, é bom. Eu tô visitando novos atos. Um canto aqui em Fortaleza, mas que eu acho azul escroto é o bairro de Fátima, viu, mano? Ixi, Maria. As mãos ali do bairro de Fátima parece que é um redemoinho, mano. O cara só pode seguir reto à direita e direto. Não, mas assim é que é bom, mano. Mas assim é que é bom. Reto à direita, aí diz. Agora eu fico puto ali é com as ruas da aldeota, mano. Acho que tu é doido, é um engodo muito grande, mano. Aldeota. Ali na aldeota é outro, não tem retorno, não. Você tem que dar a volta no quarteirão todinho, fazer um balão. É porque é a putaria, mano. É porque tu tá andando aqui na rua normal. normal, aí lá na frente tem uma porra de um meio fiozão, aí o cara não pode atravessar. Puta que pariu, mano. O cara tem que ir pela avenida todinha pra poder achar um canto pra trupar. Então o cara tem que dar a volta no quarteirão e pegar o sinal da rua que corta. É um pois balão. É. É, tem que fazer essas marmotas aí. Aqui na Bezerra a galera cortou todos os retornos, é, mano. É a cidade da Copa, macho. O trânsito é tão bom, macho, que botaram feriado no dia dos jogos, mano, que é pra não ter trânsito. Tá garantindo, né, mano? É por isso que eu gosto desse país, viu, mano? Até é um negócio que no Brasil funciona. E a negada publicando no Facebook. Eba, ganhei um feriado, ó. Porra, ganhei um feriado. Pô, tu tá morrendo de inveja, mano, aí, na verdade, mano. É, macho, tô... Não, macho, é a tristeza dele, ó. O que, é que tu acha do penteado do Neymar, mano? É um tolete gigantesco. Papo. Esse negócio do trânsito é foda, macho. É cruel mesmo. O trânsito tá muito médio. Quando o cara vê, macho, outra realidade, aí você realmente percebe o quanto o Brasil tá atrás nesse quesito. Pelo menos nesse quesito. Em vários outros, pelo mas menos nesse não, quesito, não, é. Em quase todos, mano. Diz não, aí que a gente não, tá falando que o Estado... Não, é porque, pera aí, mas é porque ele quis ser carinhoso com o Brasil, mano. Por isso que não, ele falou, macho, pô, muita, pelo agora menos. Agora tem muita coisa no Brasil que é massa, que é mil vezes melhor do que aqui. Que? Tipo, questão de natureza e tudo mais. Não, questão da galera... Macho, você vê a orla do Brasil, macho, a questão de infraestrutura, tu é doido, macho, perde muito feio, velho. Eu tava vendo aqui, macho, tudo, velho, questão de retorno, questão de saída, é tudo muito bem sinalizado, faixa e tal, a galera respeita mesmo. Aquele negócio que eu tava dizendo, tem uma placa de pare, o cara faz a parada completa, macho, não precisa ter ninguém na rua, não. E o cara às tem vezes, que parar pela metade, é, aqui a negada para pela metade, é. Não, aí o cara... Isso aí foi indireto. Não, a placa é assim, parada completa. Aí tem gente que só reduz e faz a curva, velho. Reduz, olha, vê se não tem carro nenhum e já vai. Aqui tem que ser uma parada completa, mano. Aqui no Brasil. Como é, mano, o sistema aí, mano? Aqui é parada completa e aí não é? É o pare, mano. O pare ali. Aqui é pare, pronto. Sim, mas tu para 100% o carro? Ou... Para é porra, mano. Mano, é o para no peito da pista. Quando eu tô chegando na esquina. O Manel cruza a linha de trem de segunda direto, né, esse bicho? Aqui, macho, aqui tu é doido, é foda. O cara bota o pé na rua, o carro já reduz e tal. Preferência é sempre do pedestre. Aí, macho, tu é doido. É mesmo, mas isso aí é uma coisa que eu pensei que ia acontecer só na ficção, ó, mano. Preferência do pedestre. Acontece. Macho, aqui quando o cara chega, quando o cara vai atravessar a rua aqui, quando o cara vai chegar, é lógico e óbvio que tem umas avenidas muito movimentadas que o cara tem que apertar aquele botãozinho pra atravessar. Aí tem um botãozinho aí, é? Aqui nem aí, viado. O botão faz sucesso. Só que, tipo, quando tá, por exemplo, lá na universidade lá, que passa carro direto no campus, quando o cara pisa na calçada que já faz a ameaça que vai atravessar, a negada para, velho. Para mesmo. Opa. Tu vê que aqui a galera não respeita nem os cegos, né, mano? Aqui o cara perde o pé, viu, mano? Cara... Exato, velho. Agora o pé. É esse, macho. não é muito da infraestrutura, não, velho. Vai muito também da educação. É isso que eu ia dizer, mano. Isso aí não é infraestrutura, não. Isso é educação, mano. Não, exato. Não, eu tava falando da questão de retorno, de vias e tudo. Não tem um buraco, mancho, nas pistas aqui, velho. Mas os políticos são muito corruptos, não, né? Não, eu nunca me liguei muito dessa parte aqui de política, não, porque é complicado. É tudo em inglês, né? Eu não ficar... Não, macho, é porque eu vim aqui pra estudar... Vem se estressando com os daqui, é se estressar com os de fora também, né, mano? E se lasque eles também, né, mano? Não, mano, aqui tá doido, macho. É doido, não tem essa não, mano. Essa tarefa de linha de trem é tarefa também, ó. Porque às vezes o trânsito tá cheio, né, lotado ali. Aí o cara para no meio de uma linha de trem, assim. Ah, rapaz, mas se passasse o trem aqui agora, viu? Como tá é, mano? Fudido. Toda parando nas linhas de trem, mano. Anda parando na linha de trem. Teve uma vez que tava eu, Manel, andando na Attenberg, aquela da Attenberg ali. Attenberg zona. Tava logo em pouca coisa, é perigoso, viu aquele trilho ali? Ali é perigoso demais, mano. Attenberg. Mano, já vi a negada roubar uma mobilete, mano. Negóciozão tenso, doido. Aí sim. O cara, o trânsito tava cheio, mas a gente parou em cima da linha do trem. Aí, vixe, mas passasse um trem aqui. Aí o Manel dizendo, não, mano, não passa trem mais não. Desativaram aí a linha do trem. Aí é um motorista, viu, mano? E esse qual piloto aí? Motorista. Não, tá doido, né? Mas eu sou 15, macho, eu já salvei tá o Jorge. Tá de tanto, Deus, tanto. Né? Tu disse isso aí, né, Manel? Tu... Já salvei o Jorge de muitas, mano. Ah, tu é doido. Eu sou o piloto aqui há 15 anos, mano. É doido. Mas se não fosse eu, já tinha batido o carro umas 10 vezes, já. Aquela vez que a gente entrou sem saídas, ó. Mas aí é o bico, aí não teve um negócio tático. Aí o bico. Foi uma armadilha ali da galera. Ela botou uma parede. A galera botou uma parede lá no final do bico, aí o que é que eu posso fazer, né? Quer dizer que tu acha que a prefeitura tá te perseguindo, né, mano? Botando esses becos aí pela cidade. Ele me impediu de ir pros cantos, baitou. A gente tava saindo, mano, pra ir comprar e pegar um negócio que eu tinha comprado no Mercado Livre, adaptador dos controles do Xbox. Aí, beleza. A gente foi pelo lado ali do aeroporto. Aí o Manel na Avenida Zona, o Manel, ei, pode eu. Ei, Manel, dobrar, não é pra dobrar aqui na 13, na Pontes Vieira, não, ele. Não, pode ir direto aí que. Na... Pode ir direto que a mão é nossa, né? A mão é nossa. Pode ir direto aí que na próxima tem um desviozão ali, aí, esse filé. Aí chegou na outra aí. Cadê o desvio? Que isso, mano? Caramba, porra, aí ele, não, entra aqui. Engraçado demais, mas essas porra. Entra aqui. E aí eu entrei, aí eu pronto, ó. Aí entrou, era um beco sem saída, velho. Aí eu vi. Foi do ruim pro pior, né, mano? Aí os donos da boca começaram a escorar vocês, isso aí. Aí foi optaria demais, o Manel morrendo de rir dentro do carro. Ei, baitola, mano. Vamos voltar, mano. Já bem. O carro não era dele, né? No máximo ele ia ter que voltar a pé, né? O que tem que se explicar pra seguradora, né? Eita. Aí optaria, a gente voltou. Aí ele não. Vamos, acho que. Aqui dá. Agora vai, né? Agora vai. Desvio pra direita. Aí vai. Aí a gente entrou por outra rua e saiu no mesmo canto, velho. Da Avenida Zona Lotada ali. Tô dizendo, mano. As ruas do bairro de Fátima. O cara só pode ir reto e à direita. Pois é, mas saiu no mesmo canto, é puta merda, macho. Já é isso. Às vezes é bom, macho. O bairro dizer assim, uma mão só indo, outra mão voltando. É nada. Nem fizeram. Não, mas às vezes é bom, velho, porque reduz muito o fluxo. Se todas as duas, por exemplo, antigamente era a José Cândido e a Padre Anchieta. Era mó bagunça ali, macho. Agora mó ficou bagunça. Como é, agora macho? A José Cândido era mó bagunça, mano. Não. Eu tô falando da Padre Anchieta. Os caras que moravam nela, mano, pra estacionar, como é que é mó bagunça? Na Padre Anchieta, macho. Que é a Padre e ali Anchieta. Ficava no sinal ali do Frangolândia ali, era cabaré demais, macho. Tá doido? Cabaré, olha aí, macho. É, macho, da hora do rush ali, mas tu é doido, era engarrafamento, ia depois do Cláudio Martins e olha lá, e passava até da casa do Jack Chan Jr. ali, mano. Nossa, não, cara, peraí, tu falar Jack Chan e Hora do Rush no mesmo. Eita, mesmo. Cara, é filme. Tem valor, eu trocadilho do Vitor, bicho aí. Eu tava caladinho aqui só pensando na frase, mano. É uma experiência extra, viu, cara? Não, mas pois é, macho, ali na Padre Anchieta ali era uma taria demais, mano. Aí depois começaram a fazer as reformas e tal, e ficou, antes eu vir pra cá já era um sentido só, pelo menos metade da Padre Anchieta ali, da Bezerra até, depois ali do, acho que uns 4 quarteirões era um sentido só. É verdade. Aí agora parece que tá, pelos rumores que eu ouvi, parece que tá um sentido só. É massa só. É o cara entrando na contramão, né? Porque eu já entrei na contramão umas 10 vezes nessa porra. E a José Cândido é outro sentido. Aí eu acho que alivia mais. Agora chega ali no cruzamento ali. Que agora não é mais um cruzamento, é um jogo da velha. É José Cândido, Sargento Hermínio. Aí sim, viu? O jogo da velha é show. É José Cândido, Sargento Hermínio, indo, Sargento Hermínio voltando e Padre Anchieta. Virou tipo uma cruzadinha. Aí, macho, é, são, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 semáforos. É bagunça demais, mano. Eu acho justo essa disposição. É bagunça demais, mano. Eu acho putaria quando o cara tá aqui na rua, né? Andando normal, o cara aí, dá sinal pra virar à direita ou à esquerda, sei lá. Andando? Não, no tá carro. Andando? No carro. É, agora eles lançaram uma mochila agora, que vem com a sinaleira aqui atrás. O cara tá andando na rua. O cara fica piscando os olhos, né? Vocês são muito drogados, mano. O cara tá andando no carro aqui, no carro. Andando no carro, do lado do outro, né? Sem saber o que fazer. Já uma limusine, mano. Aí. Ah, era top pick, né, cara? Top pick. Tá andando do lado pro outro. O cara vai dobrar à esquerda, por exemplo. Aí quando o cara. Sinal, passa a porra de uma moto do lado do cara. É, o cara não pode. A moto é teletransporte. É, tu não viu? Era lei desde lá debaixo da rua, nem nada. Teletransporte. Né? É, mano. É porque o pior de tudo é que aqueles batinga, mano, ele acha que tem a faixa extra só pra eles ali no meio dos carros. Que é que o cara tá ultrapassando pela direita, pelo acostamento, mas pelo canteiro ali. Direito dele é de pegar, ter a carteira dele apreendida e a moto no galpão. Trabalho até trânsito, é, Vitor? Não, mano, o que eu vou dizer? Eu vou dar um recado aqui pros ouvintes aqui. Vigi. Do Azitest. Você, ouvinte, que anda de moto, pelo amor de Deus, meu amigo, se a pista tem duas faixas, ande na faixa, não ande entre as faixas ou no acostamento, não, porque pelo amor de Deus. Ah, mas tu nunca teve uma moto, mano, tu não sabe qual é a moto. Não, peraí. Não, tudo bem. Peraí, agora eu vou dizer, por exemplo, tá no sinal, tá fechado, beleza, dá, passa, vai lá pra frente, não tem essa não. Agora, macho, o cara fica costurando, velho, fica andando, tu sabe como é, mano. O cara é motoboy, porra. Um dia desse um cara ia arrancou, na verdade, só que eu coloquei de volta, que o Chevetão era do mal. É, macho. Eu Chevetão. Fiquei, macho. Eu tinha o Chevette, macho, 91. Macho. Subia ladeira. Esse baitinga bateu com como é, mano? O guidão da moto, macho, no retrovisor, macho. E deslocou assim. O carro, hein? Não, deslocou, né? Só o cara bota de volta. Macho, mas eu fiquei tão indignado, macho, que eu não sei não. Eu só não peguei o cara porque o cara tava de moto. Lá na frente, eu perdi. Eu fui, macho. Eu sou esquentado, macho, no trânsito. Eu sou meio esquentado. É igual aquele desenho do Pateta. É, macho, é exatamente. Agora, o pior de tudo, macho, é que o cara, no Chevette não, que não tinha ar-condicionado, mas o cara vai dirigindo, macho, de ar-condicionado, que em Fortaleza não tem como, e o cara fica esculhambando e tudo, só que eu não baixo a janela pra esculhambar, não. Eu falo, vai, que, mano? É, eu esculhambo o cara. Agora tem que cantar. Eu fui na minha casa pro Benfica ali, mano, com o Vitor dirigindo, mano, esse bicho falou uns 50 palavras. É, macho, mas aí o pior de tudo... Mas é bom, macho, porque você falar... Você desestressa, né? Desestressa, certo. É que nem um vídeo daqueles caras, macho, que faz os caras de pau e tal, que tem. Eu esqueci. Mas os caras dizem, macho, um palavrão bendito, macho, exorciza, velho. Um palavrão... você falar um vai se fuder. É doido, macho, o cara... Exorciza foi demais. É, mas agora o cara... Agora, tudo bem, eu não sou a favor de briga no trânsito nem nada. Agora feche seu vidro e esculhambe todo mundo. É, macho, o vidro já... Ele é totalmente a cultura texana, mano. Tu viu aí? É, você é doido, macho. Eu tive uma aula aqui, macho. Eu assisti a palestra aqui do Chuck Norris, meu. Ixi. Chá. Tá por fora, né? Conterrâneo, é agora? É não, velho. É porque é estressante mesmo. Dirigir em Fortaleza é estressante demais. Eu não vou dizer nada, porque em São Paulo é muito pior. Tem relatos, mais relatos. Até Cidade Alerta, como é? Trânsito total. Tu é doido, mano. É osso, velho. São Paulo é cruel. Aqui em Fortaleza, mano, é lotado ali. O cara passa meia hora no... Meia hora, uma hora no, na porra de uma avenida tentando atravessar. Não, macho, mas o cara lá em São Paulo, macho, o cara São assiste Paulo um filme. É foda, o cara assiste a um filme do Senhor dos Anéis todinho no DVD do carro. Um filme do Senhor dos Anéis é parado tempo, no mesmo canto. Quando ele mostra aí, sim, aqui, viu, aqui, mano? Pelo aqui, menos. Quando eles mostram no jornal. Aqui é uma mãe, aqui é a Mamãe Noel aqui na frente de São Paulo. Quando eles mostram aquela avenida lotada, mano. 3 quilômetros, 10 minhocão, é ali. trânsito zão absurdo, macho. Mas é isso é o que lasca, velho. Que a gente reclama, Agora me lembrei de um vídeo, mano, que é a temperatura dos estados. Já assistiu? Ah, sei. Isso é muito massa, velho. Esse bicho é engraçado, né, não? Ele vai botando os graus de temperatura nos estados. Exato. Aí em São Paulo, toda a vida o pessoal tá ligado. Começa, né? Temperatura em Salvador, 40 graus, não sei o que. Tem que botar aí, isso aí no, pra galera ouvir. Tá, aí, tá 40 graus, aí não sei o que. Aí o cara pede. Aí o baiano tá lá, vai pra praia, não sei o que, não sei o que. Aí o paulista vai pra Santos. Pega o carro, bota todo mundo dentro do carro e vai pra Santos, pra praia, a única praia, né? Aí o gaúcho, não sei o que, vai um churrasco, não sei o que, é uma putaria. Aí eu sei que no final, mano, tá todo mundo já em casa, voltando, não sei o que, e o paulista tá no engarrafamento, quando ele finalmente chega em São Paulo, o paulista finalmente chegou de Santos, chegou em São Paulo, agora tá no engarrafamento, que tá, vai todo mundo no domingão pra mesma pizzaria. Todo mundo pra mesma pizzaria. O paulista, mano, perde muito tempo da vida do cara preso no trânsito, viu? Não, nunca eu viajar pra São Paulo, mano. Nunca, mano. Troco meu cearazinho aqui, meu Fortaleza, por nada. É, mano, uma coisa que é certa, viu, mano? A galera disse que o ser humano passa um terço da vida dele dormindo, né? O ser humano passa quase metade da vida dele no trânsito, viu, mano? Não. Olha só, isso daí depende do ser humano. Porque eu durmo de 2 a 3 horas por noite, então minha vida não é dispensada dessa maneira. Ah, macho, agora pronto. Lá vem o homem das porcentagens agora falar de tarde. Não, cara, eu sofro de insônia, então eu durmo, tipo, cerca de 3 a 4 horas por noite no máximo, entendeu? Então, tipo assim, geralmente quando a pessoa normal dorme 8, 9, eu durmo 3, 4, entendeu? Qual a porcentagem aí? Jota é o principal do clube da luta, né? Não putaria demais, mano. Não putaria, mas isso aí foi putaria demais. Daí eu doido o maníaco da porcentagem, ó. Maníaco da porcentagem. Ei, mas no negócio aí, realmente, macho, um ser humano normal passou um terço da vida dormindo. E o ser humano, depois que tirar a carteira de motor, se bem que até o carona, né? Não precisa nem ter carteira, não. O cara passa outro terço da vida dentro do carro. É pior que isso é verdade, viu, mano? O cara anda de ônibus, mano. Aí o cara compra um carro, tira a carteira, né? Compra um carro, aí, vixe, agora escapei desse. Finalmente, né? O cara assim. É, finalmente. Finalmente se lascou. Finalmente ele escapei desse negócio de ônibus. Finalmente eu me lasquei, que agora eu não tenho só a prestação do carro pra pagar. Eu tenho IPVA, seguro obrigatório. Mas aí o cara se arromba, mano. É por causa do trânsito. Licenciamento, não sei o quê. Seguro, não sei o quê. O trânsito tá tão fodido do jeito. Aqui não adianta o cara ir de ônibus, de carro, o cara se atrasa do mesmo jeito, mano, nos cantos. É muito tenso, velho. Aí o cara tem que comprar uma moto, mano, mas o Vitor tá queimando o filme aí dos caras, mano. Não, não tô queimando não, velho, eu acho massa a galera que anda de moto, tá aí, eu dou maior valor, é econômico pra caramba. Pariu, meu irmão. E tal, mas, assim, 40, eu tenho moto aí que faz 40 km por litro, macho, até mais. Mas assim, uma coisa que o Vitor falou que é certo, cara, sério mesmo, que tipo assim, maior índice de acidente no trânsito, cara, é moto, velho. E moto é um acidente que é sério, velho. Porque o cara se machuca... Ou o cara morre, ou o cara perde as pernas, ou o cara perde dois braços. Cara, é sério, tu bate teu carro. Mesmo que seja devagarzinho, tu não se machuca, tá entendendo? Se tu de moto bater, cara, é certeza que tu se machucar, cara. Não tem como tu bater de moto e se machucar. O motoqueiro tem que dirigir na faixa destinada ali no pedaço, macho. É como se o pneu da moto do cara tivesse que ficar na placa do carro, entendeu? Entre os dois pneus do carro. Como só que o cara fica andando. A distância do cara tem que ficar na placa do carro. Não. Não é distância. Tem que ser centralizada igual o centro do carro, entendeu? Mas do mesmo jeito que tu tá dizendo isso, eu acho que se todos os motoqueiros andassem assim, a negada ia ficar puto, sabia? Porque pela lei lei, pela lei do trânsito, né? O motoqueiro. É pra ser assim. O motoqueiro tem que ocupar o espaço de um carro, né? Exato, pô. É pra ser assim. Já é assim. A galera fica costurando, velho. A negada fica costurando, passa pelo Não, realmente eu concordo que tem. Eu concordo em parte com o Neto aí. Se andasse como um carro, a moto, meu amigo, machar embaixo muito grande, viu? Não, cara, anda dois, assim, mano. Anda dois. Aí você tem que ter os eu não digo. É na hora do trânsito. Eu não digo é na hora que o cara para no semáforo, que o cara vai lá e passa pelo meio e tudo e vai lá pra frente, o sinal parado. Agora o cara tá aqui, macho. Eu tinha um cara lá, macho. Eu trabalhava na Marquise. Tinha um fiscal que foi atropelado, macho. O carro, ele tava andando pelo acostamento. O carro dobrou à direita, velho. E pegou ele. Ele tava no acostamento. Tava totalmente errado, velho, o cara. Se lascou. A maioria dos erros, a maioria dos acidentes de moto são os próprios erros deles, entendeu? Exatamente. 99% dos acidentes de moto é culpa do motorista. É lá, viu, mandico? E eu sou mandico da porcentagem, né? Não, pô, vai ver. Porcentagem, eu que sou maníaco. Mas vai ver, macho. É mesmo, macho. O pior de tudo é que é, pô. Eu fico com medo. Sim, eu senti uma eu acho que. Mas em todo caso, meu chapo, a lei é o seguinte: dirija por si e pelos outros. Esse é o meu lema. Eu fico quando eu tô vindo na autoescola, mano. Como é que é o teu lema? Não, macho, tem que ser assim mesmo, macho. É questão da direção defensiva. Cara, entendeu? Tipo, se você tem que andar desse jeito, não é questão de ser isso, não. Porque se você bater, você se fode muito, velho. Na moto, se fode muito mesmo. Na moto, macho, você é o para-choque, velho. Na moto, você não tem proteção, não tem estabilidade, não, mano. Maluco, quando meu irmão teve apendicite, aí ele dividiu o quarto com o maluco que ele tinha batido de moto. Cara, o acidente dele foi tipo assim, o carro tava parado, ele basicamente encostou a moto no cara e caiu, entendeu? Cara, ele fraturou a perna, fratura exposta, entendeu? É, tem isso. Mas depende também do azar da pessoa, é né? É porque a moto já caiu gente cair, menino, que deu três cambalhotas no chão e não, né, sofreu um arranhão. É, cara, o que eu tô dizendo... Menino, tá, assim, o cara era corobata. Moto, você tem moto, pronto, cara. Aí, tu se liga do Negão, né? Lá da Legião. Moto Samuel. Isso. Pois é, ele avançou a preferencial, macho. Um carro, macho, um táxi. Bateu mesmo em cheio, macho. Em cheio na lateral tá da moto, né, dele. Mas se liga aí no contexto da história. O cara avançou a preferencial. Exatamente, né? É isso que eu tô dizendo, macho. É isso que eu tô dizendo. A maioria dos erros é culpa do motoqueiro, velho. Aí quando bateu no cara, na hora que bateu no cara, a sorte é que o Samuel, ele faz judô e tudo mais, não sei o que. Ele pulou, macho. Ele tava com kimono na mochila, nas costas. Ele caiu de costas no para-brisa. Estraçalhou o para-brisa do carro. E a mochila amorteceu. Ele pulou. Se ele não tivesse pulado e rolado por cima do capô do carro, o carro tinha esbagaçado a perna dele, que pegou na lateral da moto, mano. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. Tipo assim, a questão é que moto, você num acidente velho qualquer pode se fuder demais, velho. Demais. Pode. Qualquer besteirinha você tá fudido, é, velho. A maior probabilidade é você se lascar, entendeu? Você só não se lasca quando você é abençoado mesmo. Exato. A probabilidade... Ele sofreu um rolamento por cima do capô do carro. Pois é, ele não sofreu um arranhão, mas aí, mancha, a maioria, mano, às vezes, mancha, a grande maioria das vezes é culpa do motoqueiro, às vezes não é, por exemplo, 1%. Não é. Que não é, sabe o que é que acontece, às vezes um cachorro... Um cachorro atravessa a pista, aí pronto. Aí é o cara, o motoqueiro atropelar cachorro, desequilibra total, velho. É, qualquer mas coisa. Mas aí é raridade acontecer um negócio desse. Buraco também, só falta matar os pobres. Buraco, exatamente. É, quando o cara é a cidade aqui. Agora eu me lembrei, né? Ó. Ei, macho, eu me lembrei do vídeo, ó. Acho que a galera vai. Esse negócio da época de chuva, mano. Época de chuva é o terror, mano. Pro motoqueiro, mano. Mancho, cobre os buracos de um jeito que os miseráveis só faltam morrer, mano. Aí tem um videozinho, acho que a cidade tá totalmente alagada, velho. Aquele aí, não tem pra onde correr, né? Aí ele vai andando, mesmo no meio da pista. Mas quando de repente a moto soma, mancho, entra dentro de um buraco e ele espera pra cima, mano. Ele dá um tombuzão assim lá pra frente. E o pobre andou devagar, mano. Mas o buraco era tão grande que engoliu, mano. Já foi da moto todinho e o miserável foi rebolado lá pro outro lado. Eu sei que tu ia dizer aquele do Zeca Pagodinho, do triciclo. Já ouvi, ó, mano. Foi famoso. Muito motorista muda de faixa sem... O Moura, né? Muda de faixa sem ligar a seta. Nossa, cara. Não, velho. Os motoristas acham que os pedestres tem tipo, seis sentidos. O cara vai é, do nada cara. E vira de uma vez. Humora, mano. Humora. Humora? Humor. O cara tá andando aqui, assim, mano. Tipo, de boa, aí de repente do nada o cara vai virando uma vez. É, mas isso é uma das maiores sacanagens que eu acho, viu, mano? Do cara dirigir, o cara. Como é? Não ligar certo. É fazer a. É, mano, o negócio aí. Convergência. O cara fazer a convergência e não ligar certo, viu? É, mas é tenso, velho. Eu sou muito indignado. Porque o cara vira de uma vez, macho. E não freia nem nada. O cara não tem um sinal de que o cara vai virar, macho. Não, mas o Moro é comédia, porque ele tá dizendo aí o Moro, porque o Moro, ele dá a sinaleira e vai, tá entendendo? Ele dá a sinaleira. A sinaleira mal piscou a primeira vez, ele já tá rindo, entendeu? Então ele é muito afoito, né? Eu acho que eu diga muito, hein, macho? Porque tu não deixa a bicha pelo menos piscar duas vezes, mano, pelo menos. Não, tu tem que explicar direito como é que ele faz, mano. Ele tá aqui andando na rua normal. Aí ele... Bicho é estilo Charles Bronson, é o Moro? Ele tá com as duas mãos no volante. Quando ele tá chegando na rua que ele vai dobrar, ele fica com o indicador pra frente. Aí. O cara. Ele já trabalhou em Topique já? Só pra saber. Não. Na hora pois que, é, cara. Na hora que ele chega na pista, na como é? Convergência aí. Do... Vai, esse Nobilau. Chega na esquina, aí ele já vira, aí na hora que o indicador passa e passa pelo pisca. Aí ele vira de uma vez com piscas. Ó. Bicho é inovador, viu, mano? Esse esquema aí do Moro, tá aí que eu dei valor. Só precisa de um treinozinho, né? Pro cara poder fazer isso aí de primeiro e tal. Agora dessa putaria de fina, teve um dia que tava eu, acho que tava o Manel também no dia. Manel tem o copiloto oficial, né? Puta que pariu, mano. Aí, vagabundo aqui também, mano. Puta que pariu. Aí tava o Neto também no carro ali. Acho que a gente tava no naquela rua ali do Benfica, no centro do Benfica. Passou assim, eu acho que foi uma Hilux na minha frente. Aí eu achei um buraquinho. Me meti de uma vez, mano, na frente. Isso aí é doido, um finazão violento, velho. Estou com 5 centímetros. É duas coisas que o João não tem noção. É o gasto de gasolina do automóvel. E tirar a fina com um carro que vale 5 vezes o carro que ele tá dirigindo. Grito, né? Cada um paga o seu, cada um paga o seu. Já desce do carro, deixa isso aí, né? Mas tem que treinar isso aí mesmo, viu? Porque do jeito que tu dirige, mano, esse bicho anda trancando o ônibus, mano. Checo, vai isso com o Topic também, mano. Vai, com o Topic ele se arromba, mano. Se ele for dar as trancadas que ele dá em ônibus com o Topic. Cara, esse negócio do ônibus, que o ônibus se mete no meio de uma vez, mano, na frente do cara. O cara tá andando, ele dobra na frente do cara, assim. A égua, mas já é isso. É porque o carro não é dele, mano. Ah, mas é comédia, velho. É comédia. O pior de tudo é que você tem que dividir a pista, macho, com ciclista. Você tem que dividir a pista com carroceiro. É tenso, velho. Aí em Fortaleza. É foda. Porque a gente tá dirigindo e do nada aparece um jumento, carroça, cavalo. Ah, aquela galera. Não, não é carroceiro, não. É aquele pessoal que faz coleta seletiva pra reciclar. Aqui tem, cara. Aqui tem. Aqui... É o nome mais rebuscado. Porque é carroceiro mesmo, velho. Aqueles caras que ficam atando lixo, né? Com carrinho e tal. É coleta seletiva pra reciclagem. O cara tá. Tá tão rebuscado, né, cara? É o jeito, mano. Pra também vocês não dizer que eu tô dizendo que eu tô... É não dizer que é lixeiro, né? Preconceito aí com a galera. Não, pô, é porque é tenso, velho. O cara não paga fica IPTA. Melhor, é mais suave. Mas tô falando assim, aqui no Brasil, no trânsito tem de tudo. Tem, tipo, tem esse pessoal da coleta, tem carroça, tem cavalo, tem jumento, tem tudo meio da rua, cara. Tudo meio da rua. Sábado de manhã tem uns caras bêbados, né? Cavalo, tudo meio da rua. Mas realmente, realmente o cara tem que ser um Homem-Aranha, mano. Rapaz, que tá numa fazenda, né, mano, nessa porra. No trânsito o cara tem que ser um Homem-Aranha mesmo. De vez em quando aparece mesmo, um bicho mesmo. E lá na US, macho. Vixe, aí na US aí foi o extremo da situação, viu, macho? Na US ali, o cara tá dentro da sala de aula, a vaca bota a cabeça na porta, assim. Pra saber o que que tá... É, macho, lá na US é violento, mas inclusive acho que o setor mais avançado de veterinário que deve ter aqui no Ceará é na US, viu, doido? Mas aí é mais caricatura mesmo, porque... Não é assim também, não. É, mas sem mentira, mano. Às vezes que eu já assisti aula na UES, mano, sem exagero nenhum, mano. Todas as aulas tinha um cachorro dormindo dentro da sala. Em salas diferentes, cara. Ah, mano, tô falando da vaca, mano. Agora ali na UES, agora se fizer uma competição ali, se fizer uma competição, uma comparação pra ver quem tem mais gato entre a UES, a Unifor e a UFC. Aí quem ganha é a UFC. Eu acho que não, verdade, viu, velho? É a UES. Doido, né, mas tu já andou na UES, velho? Na UES ali o cara tem que escolher um de pizza, velho. Isso daí você não precisa contar os gatos, é só você ver qual é o preço do churrasquinho na porta. Aqui for mais é mesmo, barato, né, tem mais. É o melhor termo, tem razão, Jota. É o melhor termo que tem esse aí mesmo. Os gatos que andam ali na UFC, mano, andam em bandos, mano, ali. Tipo aquele bando ali do Rei Leão, mano. Esses bichos andando, mano, ali na UFC. Eu, agora estaria o Fernando. O Fernando é o senhor, meio senhor... Não é, macho. Ixi, mas meu filho é outra coisa. Não é o meu filho, não. É o senhor meio da pista, né? É o quê, mano? Ele não sabe se vai pra um lado ou se vai pro outro. Aí fica aquela putaria. Ele fica andando no meio, mano, das faixas, mano, das duas faixas. Vixe. Bora, Fernando, sai do meio, mano. Escolheu uma faixa aí, mano, pra tu andar. Não, mas isso aí era sério. Quando o Fernando tirou a carteira, mano. Mas é impressionante, mas essa criatura só se calculava no meio da pista, mano, no meio, mano, no meio. Não ficava nem na mão da direita nem da esquerda. Aí quando a mão era de duas, quando a pista era de duas mãos, aí eu, vixi, me dirá, agora que eu vou blastar aqui. Mas pronto, agora que a gente já era. Sendo que aí, quando ele vê o carro vindo, aí ele se desvia, né? Gosta de dirigir perigosamente, isso, é? É, mas com emoção. Senão, não presta, não. Eu não consigo, tu é doido, mas tem gente que anda rápido demais, ó, meu. Tem um cara na ex-empresa, né, que sai da empresa do Manel. Bota agora uma música euforia, de... Bota, né? Não. Tem que tocar agora aquela música do Príncipe do Egito, sabe? Delivius. Tinha um caba lá, mano, o filho do dono, mano, que o bicho andava rápido demais, mano. Ele tava ali, mano, naquelas ruas da Aldeota, mas achava um buraquinho assim, o espacinho exato do carro, mano, entre um carro e outro. Aí ele entrava no. Não fala não que ele é filho do dono. É, pois é. Meu ex-chefe, né? Tem ex-chefe, que falar isso. Ex-chefe. Aí ele achava o buraquinho, ele entrava, mano, já não dava nem a sinaleira, mano, já virava de uma vez. Nossa, cara. Humor, né, bicho? Já tinha esse skill aí, é. Só que o bicho era escrotão que ele nem dava, né? A sinaleira entrava logo, era de uma vez, logo direto. Acho que o cabra era loucura demais, mano. Agora tem outro cara que trabalhava lá, mas... É um ninja, né? Esse cara... é ninja, viu, mano? Caralho, mas... Agora, eu nunca andei com esse bicho, mano. Mas todo mundo dizia, mano, que o cabra era loucura demais no trânsito, velho. É, mas a minha mãe me acha que eu dirijo rápido. Mas eu não sou rápido na frente dessa criatura, não, mano. É veríssima. Tu dirige normal, mas como tu anda fazendo as curvas fechadas sem diminuir a marcha, mas dá a impressão que tu anda rápido. Ué, então é isso aí. Eu também acho que tem impressão. Não é rápido, não. Que eu também não acho que rápido, não. Mas esse doido, mano. Meu amigo, mas é uma corra de deixar a pessoa louca dentro, macho. É doido, velho. Ele tira umas finas, macho, do carro que você não acredita que não bateu o carro. Rapaz, isso aí bateu. Arranhou lá na frente. Com certeza, não é possível. Aí ele, não, eu já fui piloto não sei de onde, aí ele disse que era gostoso. Cheio de água. Aí, macho, com uma putaria dessa aí, macho, tu só pode ter sido alguma coisa, alguma merda, porque na doida, meu amigo, é uma habilidade muito grande, se for na doida, viu? Esse cara não tem carteira não, mano. Tem, mano. E como é que é isso? É o baiano, mano, ele é da Bahia, esse bicho. Mas esse cara não tem é filho, macho. Tinha um amigo meu, cara, desse jeito. Desse jeito mesmo. Aí o cara teve filho, velho, o cara anda, tipo, a 30 km por hora, cara. É o melhor remédio. É o melhor remédio, cara. Porque o cara não tem apego a nada, tá entendendo? Depois o cara ganha um apego a alguma coisa, aí ele muda totalmente de atitude, cara. É porque ele anda, mano, ele anda numa rua, mano, a 60 km por hora e encostado um palmo do outro carro, assim. Não é? Mas é muito perto, é um negócio meio intrigante mesmo. Se o cara... Eu saía com a galera, não sei se vocês conhecem. É intrigante. Lá perto do Icaraí, tem uns pega lá, cara. Você vê só as loucuras por lá, velho, negócio de motorista. Aqui, cara, é questão de trânsito, o pessoal é muito mal educado, velho. Foi só no trânsito, né? Os caras fizeram uma pausa assim pra... Foi só no trânsito, até. Tipo um luto, né? É aquele momento que todo mundo reflete sobre a situação do Brasil aí, né? Mas tá doido, mano. Se o cara da frente... Todo mano, mundo der... reflete a situação do Brasil, foi se boa. Se o cara da frente, mano, der uma freada brusca, mano, não dá pra dar tempo. Mas nesse... Pronto, é isso que eu digo. É isso que eu disse pra ele, macho. Macho, tu tá contando que os outros não freiam, né? Porque se frear, tu bate, certeza. Não, bato não. É hora, não bate. Mas isso aí, eu acho que... É doido, é, macho? Depende mais do carro, mas não da perícia do motorista. Como é, mano? Eu acho que isso aí depende mais do carro e não da perícia do motorista, mano. Porque se o cara andar um palmo, ele vê que o cara parou, ele freia, se o carro for, sei lá, um Fiat Uno, leva a traseira do carro da frente com o... Não, tudo. Cara, é uma combinação, sabe por quê? Ah, mas porque é se reflexo, o carro, mano. Vamos supor que o carro responda, ok, o carro tem esse tempo de resposta. E se o motorista não tiver? Pois é, mano, tem que ter o reflexo da pessoa também, mano. Que um palmo é uma distânciazinha, tu é doido, mano. É, tem que ter reflexo também, né? Tem que ser o Homem-Aranha, viu, mano? Tem que ter reflexo, não é bem assim não, só o carro não, é porque, por exemplo, pra eu botar uma pessoa de idade, macho, não tem o mesmo reflexo, né? Nossa, tu tá dizendo que pessoa idosa dirige mal, é isso? Não, pô, mas o reflexo não é o mesmo. Já falamos de mulher, taxista, agora é idoso, né? Esse programa tá uma beleza. Mas não, o Vitor e o Manel aí, os preconceituosos. Eu não falei de mulher não, falei de preconceituosos. Tem uma história, mano, da senhora que tava parada no... Ela tava parada no trânsito, mano, na avenida ali da leste-oeste da praia, mano. Aí o cara tava de trás dela, né, um outro carro. Aí ela parando, andando bem devagarzinho ali. Aí o cara não aguentava mais, achou uma brechinha e saiu de uma vez de lado, né. Na hora que ele para paralela a véia, mano, assim. Aí ele só baixou o vidro, a gente só viu a mãozinha do cara assim, aí... Ai, do meio! Essa besteira, eu ri demais desse dia, ó, otário, ó. O cara balançava assim. Isso é muito falta de educação, mano. O cara ofendeu a idosa que tava dirigindo, mano. Ele não, mas é porque ele passou por ela jogando o braço assim, como se dissesse, sai bem, filho do aéreo, sabe assim. Ai, foi engraçado demais, não, acho que eu morri de rir desse dia, ó. Otário. Otário, velho. É, agora umas meia hora, eu e o Joel rindo aí, ó, mano. E a história do Kamen Rider? Kamen Rider? A história do Kamen Rider. Riderzão. Ô, mulher aí, ó, o Kamen Rider. Qual que é a história do Kamen Rider, mano? Ô, putaria. Mano. Já tem essa história aí, mano. O Kamen Rider vai parir, o Kamen Rider. Pera aí, mano, deixa o Joel pegar um fôlego. Mano, eu tenho que contar essa aí. Ei, mano, foi engraçado demais, mano. A gente, eu e o Joel indo aqui e tal. Como é? Aí, não, a gente andando aqui lá do carro. Aí acho que o Joel tava dirigindo e tal. Aí quando ele desespera, mano, o sinal abriu, sabe o que diabo foi? Saiu um monte de carro da vez, aí passou o doidão da moto, né? Mano, passou um monte, né? Aí quando a gente mesmo desespera, mano, passou os dois todos encolhidos, mano. Mãe, mãe, o cara todo encolhido, só assim, na moto, parecia um Kamen Rider, mano. Aí, mano, o engraçado foi porque eu olhei pro Joel, o Joel olhou pra mim, mano, aí os dois, bicho, o Kamen Rider, o jeito foi só aí, mano. Os dois pensaram a mesma coisa, mano, tá a mesma hora. É, e a moto do cara era uma Suzuki, pelo menos. Ai, que rio de barba dessa putaria. É o Kamen Rider, não sei o que. Putaria, velho. Nada, essa putaria, né? Kamen Rider. Wait! しないバトル Wake up the hero Hasta la vista, baby.